porta da cidade o Redentor esperou. Boas com coragem, o amor se levantou. Ele viu a herança de Noemi a dor, mas um novo amanhã trazia ao Senhor. Os anciãos em união ouviram a voz: se redimes, redime, é a escolha que faz. Ruth amou habitar, a história contar, na fé e na esperança, juntos vamos andar. Oh, Redentor que traz a luz em cada vida, faz a cruz. Nosso Deus que nunca falha, teu amor nos abraça e nos resgata. Oh, Redentor, em ti confiarei, teus planos são perfeitos, eu sei. Na dor e na alegria eu louvo a ti. Minha vida em ti, Senhor, é por ti. O remidor hesitou, o temor a falar, mas Boas decidido não ia recuar. Tomarei a herança e a Ruth será. Com amor e esperança, um lar irá brotar. Os anciãos, em oração, testemunharam que o Senhor te abençoe e a vida prosperar. Como Raquel e Leia, a casa edificar. Na linhagem de Davi, tua história vai brilhar. Cada vida faz a cruz. Nosso Deus que nunca falha, teu amor nos abraça e nos resgata. Oh, Redentor, em ti confiarei, teus planos são perfeitos, eu sei. Na dor e na alegria eu louvo a ti. Minha vida em ti, Senhor, é por ti. E Noemi ao filho com amor recebeu. Obede a esperança, em ti nasceu. Gerações se levantam, um plano divinal. Na história o teu nome eternamente triunfal. Oh, Redentor que traz a luz em cada vida, faz a cruz. Nosso Deus que nunca falha, teu amor abraça e nos resgata. Oh, Redentor, em ti confiarei, teus planos são perfeitos, eu sei. Na dor e na alegria eu louvo a ti. Minha vida em ti, Senhor, é por ti. Senhor, é por ti. Amém, amém.